jogo de palavra, porque eu sei que basta pra mim te conquistar. Sei que não vou precisar, mas já vou deixar bem claro que eu não vou continuar. Porque mais tarde tem baile, pra mim fica bem suave. Vou flutuar minha nave e continuar no mar. 4M tá chegando, não pra parar. Mas sim pra apertar aqueles que vão falar mal ou te elogiar. Com Deus eu sempre vou estar. Arrumei uma princesa só pro meu tempo passar. É de levantar na mesa, na suíte classe A. Mas eu cheguei pra ficar. Discreto no meu andar, no miso não vou pisar. Discreto no meu andar, e na cara 24K. E a nave acelera, sabe a tal da princesa. Vai se apaixonar, e sabe a tal da princesa. Os 4M, os 4M vai rasgar. DJ Jorginho na produção de novo? Mentira! E nesse jogo de palavras, porque eu sei que basta pra mim te conquistar. Sei que não vou precisar, mas já vou deixar bem claro que eu não vou continuar. Porque mais tarde tem baile, pra mim fica abençoado. Voltou a minha nave e continua no mar. 4M tá chegando, não pra parar, mas sim pra afetar aqueles que vão falar mal ou te elogiar. Com Deus eu sempre botar. Arrumei uma princesa só pro meu tempo passar. É de lhe botar na mesa, na suíte classe A. Mas eu cheguei pra ficar. Discreto no meu andar, no riso não vou pisar. Discreto no meu andar, e na cara 24K. E a nave acelera, e sabe a tal da princesa. Vai se apaixonar, sabe a tal da princesa. Os 4M, os 4M vai rasgar. Fazer de santa, tentou me enganar, mas eu já puxei a fita, já vieram contar. Agora que eu sei que você gosta, toma surra, mulher, surra de piroca, toma surra, surra de piroca, toma surra.